357, bom dia, autorizado a linha de decola pista 10, 170 graus, 089. A linha decola pista 10, 57 aos 13, 120, decimal 8, bom voo. Graça, boa noite, está 9357. Controle Salvador, bom dia, tá 9357. Tá 9357, contato radar na colagem, e mantém 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, tá 9357. Tenente, tá 9357, chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Autorizada a linha de decola pista 10, 160 graus, 089. Decola pista 0, tá? 3520. Cinco dois zero oito dois meia, 1208, bom. 1208, obrigado, senhor, boa noite. Senhor, boa noite, tá 3520. Três cinco dois zero, contato a radar na decolagem, submantendo em 190, saída da PUC. 190 PUCA, tá 3520, obrigado. Controle, OTAN 3520, você deve coordenar já com Centro Recife e até mesmo com Aracaju, a proa do Alfa Romeo 363? Vale. O 3520, o centro lhe autorizou Aracaju. Aracaju, muito grande, 3520. Cinco de zero, chama-se para Recife no 2085, alterno 2545.